Ciclo cotidiano. Real sua forma, seu momento. Imagem que se assemelha à visão corpórea. Seus momentos, suas sensações. O dia a dia, o conhecido e suposto sentir. Meu retrato, seu retrato. Meu momento, seu momento. Da infância ainda inocência ao atual despertar de nossos sonhos, a forma se tornando parte de nossas vidas, sem enigmas, sem contradições, apenas sendo.